Mas travado, Charlie 6314. Linha 314, forma o tráfego Charlie 150, perna do vento da 0, sem interferência ou aproximação, pouso autorizado na 0, mas sem perna 19. O Fresco vai presente, perna do vento, da 17, ok? Reporta a base. Thiago, o Fresco completou? Confirma. Vai presente, circuito 17, aí na tráfego espanhol 10, agora em aproximação. Reporta a página da base da 17, Thiago, o Fresco. Já matou o circuito, então vai ingressar na perna do vento um pouquinho mais distante e após curva para girar a base, Thiago, o Fresco. Cristina Grande, nível 370 aprovado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, Jamos e Par. Viagem do 1-0. 5060 transponder, controle 119, decimal 8. Para posicionamento. Para Salvador. Então vai prosseguir pelo litoral para Salvador. Livre, toca remetido na 7, uma centena 19, Cerro Fresco. Livre, toca remetido na 7, Cerro Fresco. 6314, Gauchané, Solos 37, direito do 1-1, boa. 2-1-1, na porta. Eu estou ajudando a ser a chama no ponto de espera da Oscar. Cruzado via chegada a mão. Positivo, então descendo para 13 mil pés com 1-0-1-2. Sim. Positivo. Estabilizando em LS, eu estou 3-2-1-7. Está 3-2-1-7, estou rumo 895. 295, é. Azul 279, informa o tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo Nordeste, em Papa Alfa 34, mantendo nível 1-5. Azul 2791, vamos procurar a oficina. Controle Gondo 620, boa tarde. Rumo 620, acende a indicação, desta via, chegada a Mari para o nível 060, o azul está no 092. Sou 3217. Sou no 620, mantenha o texto da chegada. Sou no 7. Tocou e remeteu aos 39, pro do farol, aguarda circuito pela 7, sem água fiosca. Pro do farol, aguarda o circuito pela 7, sem água fiosca. Estimado, iniciar o tráfego esperado, mantenha a descida para o nível 070, ajuste no 092. Hoje, nível 070, então vamos manter 1013 no altinho, tá bem? Deixa para 7 mil, ajuste no 092. Então, poxa, 7 mil pés com no 092. Pela direita, autorizado, reporta pronto base, Serra Gonçalves. Serra 200, autorizado pela direita, reporta pronto base, Serra Gonçalves. Hotel Juliette Serra, qual o Charlie 150, Matana 205, esquerda direita? Tem decolagem autorizada na centena 10 nós, Hotel Juliette Serra. Uber 791, uniforme está indicada. 240. Reporta final curta, serra ociosa. Faz autorizada, reporta final curta, serra ociosa. Cheguei Alfa, você é antes da Juliette? Alfa, antes da Juliette, 3207. Ó, Proditura descendo 4000 pés, 102. 1620, reduzir sua velocidade para 220. 220, voa no 620. Salvador, boa tarde, até 3 anos 55, formação Oscar, autorização Guarulhos, pronto, cota. 3 anos 55, Guarulhos, prepara a subida da Lida Morte, vagão 174. Israel, Lida Morte, vagão. Arte, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, confirme se está indo para Manati? Afirmativo. Confirme seu ideal de destino. A pro ideal? Afirmo. 242. Só tem emitido na zero, Serra Gonçalves. Livre, só tem emitido na zero, Serra Gonçalves. Juliette, só tem 02. Alfa, Juliette, 02, 32, 1. Então, 3, 1, 5, 5, 5, 4. 3, 1, 5, 5, 0 aprovado. Decolagem da 1, 0, curva direita, subida da El, Meda Mótiva, de outra do 1, 0 até Taubaté. 5066, o transponder, controle 119, direcional 8. Autorizado para São Paulo, Guarulhos, energia 3, 2, 0, decolando da pista 1, 0, primeira curva direita, da El, Leda, Mótiva, autorizou 1, 0, até Tango, Cabo Eco. 5066, o transponder, o controle 119, direcional 8, da 3155. 3155, correto, libera para o estacionamento. Camarada, 3155. Voo 1966, posição 10, está autorizado, push direction, pronto para o táxi. Sabe, autorizado, push direction, pronto para o táxi. Só 5 minutos para a posição código, seja um radar encerrado, mantendo o de voo 090, chame Aracaju na sequência 120, decimal 3. Chama agora para Aracaju, 203, grato. É que golfe mais. A gente mantém a linha do litoral 510, você pode ir através de Paris e mais que golfe mais. É que golfe mais, confirma o telé de Paris? Confizer. Mike, Golf, Mike, qual filme? Você está através do farol da Barra ou através de Paris? Gente, mantenha então no litoral que é certo, pode através de Paris. Nossa, por favor, meteu os 4 e 5, esquerda no circuito, reporta final na 1 a 0, Serra Gonçalves. Esquerda, Matheus, circuito, reporta final na 0, Serra Gonçalves. Já ajuste no 0, 1 e 2. 4.000 pés, 1.012, reduzindo o campo, faz 1.091. Ajuda 791, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.112, está autorizado em MS, o trio da pistão no 0, repete para o trio da. Descendo 2.000 pés, 1.092, como é estabilizado, é azul. 2.791. Muito boa tarde ao parceiro 2231, que tem a informação Oscar. Para o 2231, mantém escuta. 1620, faz sequenciamento, mantenha a 320 proa, o limite ao localizador, desça e mantenha 4 mil pés. Mantendo proa 40, 4 mil pés, vou no Pereira. Passarinho 2231, acione identificação, vem na proa de Mário para a recepção da chegada a Mário, ajustando 092, você pede pronto para a descida. Identificou, foi liberado até 150, tá voando a proa de Mário. Sente, desce para a 050, ajuste no 012. Desce para 050 no 012, ajustante. O voo 966 do CAC com 1, 2, 3, 440, alterna Marcelo. Na 966, ataque via taxi índia, ponto de espera, 2118, desse ano de 5, ajuste no 012, no voo. Mantenha 3 mil pés para visitar a área restrita na base aérea de Aratu, a altitude mínima lá é 3 mil pés. Controle. Avista a igreja de Bonfim. Condições de fazer pelo menos aí 30 graus aí à sua direita para essa área aí de estreita proibida aí de Camaçari, de Aratu. 30 graus à direita. Aqui, informe se irá manter em condições de automaticado, que está dentro de condições indiomaticadas, instrumento, formas de controle para evitar. Eu vou fazer uma pergunta com os três anos para a próxima direção. Sente, começou o Google. A 2791, informe sua velocidade indicada. 2791, reduzindo agora a 180. Sim. Pelo número 220, sabe que o ato de tráfego ATR está meia dúzia de milhas. Meia dúzia de milhas posição 1 hora com um ground de 1.70. Reduz e aguarde vetores para interceptar o localizador. Ah, ok, então aguardando o vetor para interceptar e reduzindo o volume, beleza. Então que irá ultrapassar o limite do localizador, manter 4 mil pés aguardando o último vetor. Sente, mantendo 4 mil, não, beleza. Sente agora, já vou ter. Sente, é a própria perna do vento, dá uma sete, serra, vou ter, Oscar. Linhário de coluna zero, vento uma centena, 10 nós. Azul 27, nós vamos estabilizar, beleza. Atlético mexe no fundo no 895. 1895, muito obrigado, bom dia. Voo 620, para interceptar o curso localizador, curva direita para 150, autorizado a LS até estabilizado. Aguarde descida. Para 150, autorizado a LS, voo 620. 3791, reporta passando externo, trem checado, ajuste a 1012. Retornado externo, com ajuste 1012. Ajuste externo, não, 966. Cadê essa televisão, por favor? Afirma, Serra Gofiosa. Gente, a porta final, Serra Gofiosa. A porta final, Serra Gofiosa. Controle Salvador, é o Michael Mike. Mike, Golf Mike, conseguiu através do Pitofu? Afirma. Sim, chame torre 1895. Afirma. Qual é o papapapá, Mike Golf Mike? Boa tarde. Mike Golf Mike, eu confio em intenções. Afirma direto para zero, tá, Mike? Sim, mantenha ali no litoral inicialmente. Repórter Vespa do Salão Tapuã, Michael Smack. Camarada Vespa do Salão Tapuã. Informação, Michael Smack, eu tenho um Charlie 150 no circuito da 17, realizando o procedimento toque remetido, mesmo após a remetida, vai prosseguir para o farol, repórter visual. Mike. Azul 27 já viu, passou externo. Nível de toque remetida, Sierra Golf Fusca. Vento uma centena, 10 nós. Azul 27 já viu, passou externo. Seguinte, 27 já viu, na guarda, atrasação de pouso. Ela. Ah, seguinte, Sierra Golf Fusca. Tocou o solo agora, os 5 luzes da entrega autorizada, é porto liberando. Bate 4, Sierra Golf Fusca. Sete nove um da Azul, pouso autorizado no zero, vento uma centena de nós. Pouso livre, na cabeceira no zero, Azul 27 no vento. Michael Smack da presente, autorizado final da cabeceira 35, reporta controlado na cabeceira, pairado, o Michael Smack. A possibilidade de seguir direto para o 35, amigo? No momento não, mas com uma igreja final e mais pra frente eu avalio pro senhor já pousar a papai ali direto. De novo, tá mais escutando controle? Passando, volta só a sua vista. Eu tenho um golpe de controle? Eu só tenho a sua vez. Eu tenho que passar uma 360 curta aí pela esquerda, apenas para evitar o pouso simultâneo com a aeronave da Gol Nacional, ok? Aí eu prossigo direto para pouso. Toda a sua frente é a aqui, mas pela esquerda aí, se puder fazer curta aí, para ver, somente para dar um pequeno delay, mas é o número 1 para pouso na 1717. Ah, pronto, eu só vou de novo. Relação 360, após 360, chame a torre 1895. 1-1-8-9-5 contato radar, se mantém 370. A Ciberanato chamou o controle? Jete TBSQ, manter a corretora em uma notícia 7, reporte uma através de Paris, ingressando em Interlagos. Jete Alfa Tão. Reporte controlado. Vai. 5. Sim, 2-1-1, solo 5-4, boa. 2-1-1, boa. Com a parte dos meios previstos pelo regulamento. Entra para o 095, devido atrás instrumento em sentido contrário, nível 120, prosseguindo para Salvador. Está ainda na posição 12 horas, 47 milhas, rumo sudoeste, é um bandeirante da Força Aérea. Juliette Alfa Hotel, esse mantém nível 095. Tchau, 5-5, boa. Controle, Juliette Alfa Tel. Prossiga, Juliette Alfa Tel. Posição prática de estar aviando para Salvador. Tango Golf, chame torre 1-1-8-9-5. Ah, agora tem que ver Salvador, passando 2231, está cruzando 060 para o 050. Passando 2231, desce, mantendo o desmotorizado final LF, deixando 0. Passando 2231. 2012, acusado estabilizado na Trace. Ele é capacel, não entendi a indagação, prossiga. Natal para Salvador, está confiando o nome errado? Com certeza, não posso botar a vida em jogo, ok? Terça para evitar tráfego e abarulhamento, ok? É Porsche mantendo 095, o Juliette Alphatel. O caso tenha alguma dúvida, Juliette Alphatel, faça o reporte que aí iremos informar o céu. Porém, se ficar 500 pés com aeronave instrumento, não dá. A nossa classificação é Charlie, entendeu? Classificação da firma é menor Charlie. Roma 966, chame o centro Recife, 125, decimal 4, fuga. Última, tem escuta. Roma 966, copiou o controle? Chego, 966. Chame o centro Recife, 125, 4, fuga. Roma 112, prossiga. Boa noite. Para nós terminou o pushback e realizar o táxi. Tá em cimento? Temos 3 horas e 35, alternado é Galeão, com 227 a bordo. 3155, táxi via Apache, Índia, ponto de espera, Sonho 118, decimal 95, Lanja Chama 092, um bom voo. Tátio Índia, 1895, Astor, Rezende, 009, 4195, Brasil. Azul 419, aeronave da Tião Barreto, taxi agora retaguarda, quando a mesma livrar está autorizado o pushback no 03, chamando pronto para o táxi. Sim, está usando drive, vai, já puxei. 1620, observa o táxi da aeronave da Tião, ingresso Juliette, versão 05. Observando o início do táxi do Tião. Vai ingressar Juliette para o 05620. Corrida 895. 18, 95. Juliette, foi da segunda, depois a gente vai rotatória. Tá, presente rotatória, que é daqui. Olha, Zango Ju, até o Romeu, por gentileza, da VDABT. Ju, até o Romeu, pode passar uma vez, Ju, até o Romeu, com quatro bolas no quadro. Não compreendi. Você vê, por favor, o Zulu até Romeu? Zulu até Romeu, com 4 a bordo, no pátio 5. Gente, a horário de ABT, com a gentileza? A meia dúzia, 3 milhas, norte, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha níveis voos 095, chame centro Recife, 125, decimal 45. Juliette Alphatel. 12545. A moto só tá com a primária. Eu tenho o meu colo sobre o nosso. Eu não sei o que está acontecendo. Por gentileza, quais são os estados que os outros dois minutos que teremos para tornar no nosso sistema? Mantenha a nossa escuta, por gentileza. Prossiga. Tinha ameaça, não tem direção de autorização, mas igual se mais. Tem que sobrevoar. Tudo sobrevoa. Mas costuma ser mais legal o número 2 para a cópia. Leste da Quilo, torre 1895. 1895, obrigado, até a pouco. Torre, boa, é o Papadango Juliette, Quebec Quilo. Juliette, Quebec Quilo, boa, 1012, ao prezado final na 7, a porta curta. Juliette, Quebec Quilo. Autorizado, reportará na curta da 1-7, Quebec Quilo. Paraguanambi, nível 105. Decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. 5143 é o transponder, o controle 119.8. Fique atento à restrição do corredor Axé de 1 mil pés até o final da barra. Correto, os do Hotel Romeu, acionamento táxi de decolagem com a torre 118 do sinal 95, meu voo. Táxi azul 4118, tanto 2 a bordo, galeão, 3 horas. A direita via Índia, quanto espera a torre 118 do sinal 95, ajustando a 092, um bom voo. Índia 295 na 092, 4.1. Mais uma cópia. Salvador, decolagem na 17, curva direita via corredor, curva direita via litoral sul a 510. O transponder 0114, controle 119.8. Autorizado, 1-7, mais centena, 10-9, Juliette Quebec Quilo, pátio 5. Ah, passa. Gente, pode o pulso, pede que eu trouxe, Quebec Quilo. Ok, graças. Décimo 3, pátio 2-3. Alô, Salvador, 1-0-9-7, gente, pátio 7. Gol 1097, no portão 14, está autorizado para o Chivete, foi pronto para o táxi. Eu faço a táxi, Sérgio. No pátio 5, vento uma centena, 10 nós, Mike Wolfmark, reporta 24 farol. Então é azul 4198, ponta, espera, ponta. Alinhar e manter 10418. Ali manter 10418. Eu vou ficar com a escada. Aí vou mais fora do sol. 06, na minha escuta até o farol, depois controle 198, Mike, Golf Mike. Ai, que graça. A televisão é 507, 198, boa. 198, boa noite, tá tranquilo. Salvador, da televisão 55, decolado, passa a 1.200. Da 3155, contato com a data de colagem, Cuba, via saída da Alparanisa 320, após 2.000 pés, vendida. Via para 320, após Brasil, direto Leda, da 3155. Alparanisa, então, eu chamo na ponte espera do papá. Zero, curva direita, subida da El, Leda Monte, via Tazulu 10 até Tabaté. 5107 ao transponder, o controle 119, decimal 8. 660, decola 0, curva direita, da El, Leda Monte, o Tazulu 10, Tabaté. 5107, acima, 198, controle. Passo para o funcionamento. Camará. Fora da barra, mais. Clínica DSA, confirme o transponder essa nota. Gente, clínica DSA, mantenha corredores no número 107, aporte no através de Tarito, ingressando em seu lado. Clínica DSA. Rodou passagem, Nenê 314 para a Fota Nível 370, Petrolina, continua na sala. Todo largadinho, mas feliz da vida. Sol Salvador, na escuta do 6314. 6314, prossegue. Cota do nível 360 para Petrolina, transformação lógica. 6314, pista apertada do nível 340, se recupera o guarda coordenação. Copia 340. Para Petrolina, nível 340 aprovado. Recolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, Cogibo, Nenim, November, Eco November, Índia, Mike. Via Tazulu 2-0. 5-1-2-5 é transponder, controle 119, decima 8. Via 3-6, ok. Momo, sobe Nenim. Vamos fazer um 2-0, 5-3-5-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4 uniforme após voo a Nenim, November, Eco, November, India, Mike. O restante do planejamento está correto, já entrar em posicionamento. Quase uma posição, o 5764. 314, Salvador, voo 097 para o táxi 181, módulo, autonomia 1330, Alterna Brasil. 097, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 092, bom voo. Índia, ponto de espera, torre 95, ajustado 092, bom trabalho, 092. Somente. Gente, o Luzuna da presente já pode pronto para a descida. Usando o meado, colar no zero, vento 1, 2, 0 graus, 10 nós. A linha decola no zero, bom, no zero, 9, 7. 5, controle agora 10. Azul 698, iniciando redução para 2008. Azul 698, complete redução para 2009, você está parando em voo 060, ajuste no 092. 060, no 092, repetindo para 2009, azul 698. Vamos para o temos um robô segurança para 2.000 pés, ajuste no 012. O 4198, voe a Lerfa da presente. É Lerfa, vai voar. Dia 327, é o solo Salvador. Bomba 76, a besta para o 050, ajuste no 012. Gente, só um transformer que está aparecendo aqui pra gente. A gente tá confirmando se o centro já possui o plano, ok? Dois minutinhos pra passar. Acione o transponder 0125, mantém a proa para o Estacão, reporte 2.0 milhas afastado de Salvador. Azul 698, estou prosseguindo a descida. Azul 698, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.012, Azul 698. Yeah, Condor 0767, passing 192.760, Alpha Golf, Condor 076, call cabin to descent flight level 060, clear the Delphi arrival. Delphi arrival, identity and 060, Condor 076. Condor 097. Voa 1097, contato radar da decolagem, suba via AB para o nível 390. Suba via AB para o 390, voo 097. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Zulu, até Romeu, decolado, suba direito na sua escuta. Zulu, até Romeu, prossiga, mantenha a corredora, chama no teste, aperte no farol da barra, guarde a ascensão para o nível 105. Mantenha o número 6 da pessoa da paz. Tá, aguarda. Trono Norte, chame centro Recife, 1288, alterna 1260. 1288, alterna 260, azul 418. Você não é minha 327, fala novamente? Estamos em contato com o centro, mantenha sua conta do nível 240, porém altere seu transponder para 5145. Vem para o posicionamento, meu 327, grátis. A 918, desça via para 2.000 pés, ajuste no 092, estabilizado o MS, pode estabilizar. Sobre o Salvador, muito boa tarde. Como para você observar que é a terra se cultiva na presença do diretor rotador? 198, deixa eu manter a 3.000 de vida própria. 3.000 de vida própria, mais ou menos, não. Se você desce terra, dá pra gente passar um 360 com o Vaz Seda, mantendo no 1510. 360, dá 1.10, dá 1.10. É 9.10, sobe tráfego 11 horas, 1.0 milhas, mantendo 1.510, vai fazer um 360 pela esquerda, é o Bravo 92 Tapado. Vai fazer um 360, a gente vai de superior para pousar. Negativo. Mantenha 3.000 estabilizado, o ABS pode estabilizar. 3.000, portal estabilizado. Preciso, que fica da terra. Negativo, eu tô empatado com o helicóptero procedente de Manati. Mantenha 360, aguarde a autorização para prosseguir o rotatório. Primão, cruzamento de serra, mantenha 1500 pés após 360, prossiga via para Interlagos. 0937 vai fazer parte pela direita, está no procedimento do ORL para a pista 17, sim. Passa por localizador, lembra do Lugoso. 1895, lembra do Lugoso. Certo. Azul 6918, você conseguiu descer do prédio e você pode pular. Até 2500 inicialmente, Duna 2000, o Azul 6918. 2500, 2000, Duna 6918. Uma 7000, deixa eu manter a 4000. Você vai manter o 4000, vai embora 4000. Até José Sierra, desça para 510 na proa do farol de Capão, repete através do Iguaçu. Azul 6918, desça para 2000, repete estabilizado. 2000, repete estabilizado, 6919. Zulu 1, contagem igual, está conectado, solicita para nossas regras e prosseguir para a nossa. Cliente, olha o minha porta final, trechecado e no robô. Até para a parada na parte de hoje. Bona 3322, não havia sido orientado até o momento. Ok. 176, desça e mantenha 3.000 pés, a gente no 0 no 2. Até esgotar o estado de 1.012, reta 7.3. Esquadrão de Zula, Terra Romeu, traga a parada barra. Zula, Terra Romeu, mantém ainda 1.000 pés, agora já está com a previsão no 0.5. Mantém Zula, Romeu e aguarda Romeu. Dita 3.1.5, conforme. 5.1.3.3, o transponder, controle 1.1.9, decimal 8. Agora 360 para Conquim, decola da 10, curva à direita, Del, linda ótima, Zulu 1.10, Tubari, Zulu 1.10. Transponda 5.1.3.3, controle 39.8, 132.1. 3.1.7, correto, para pressionamento. Dado para o direto destino, e ascensão para o nível de voo 1.05. Azul 6.9.8, estamos corrigindo no 8.9.5. Organizou 1895. Cruzado na sétima, centena 10 longe, no novo. Foco no repouso. Jambucaju, conforme a nota do plano. 5141 no transponder, controle 119, destino 8. Cruzado Recife 370, decola da 10 com conversível na Puca, Jambucaju. 5141 é o transponder, 198, o controle para o voo 620. Correto, sim, para o funcionamento. Câmara, puxa a cena, voo 620. Então se enquadra com o número 2 e aponta através da RMA, aquilo que vai ser. Polo Golf, solei os dois voos direita. Emite a frequência nível estacionário. Abaixo de pé, corrijo. Rapaz, estrela ao lado, valeu, irmão. Autorizado no zero na centena Salvador, boa tarde, rumo é 76, para o final visual, a uma milha do céu. Gente, rumo é 76, ajusta meio duas e continua a pessoa, vai dando autorização de pouso. Continua a estar meio duas, vai dar autorização, rumo é 76. Eu tenho o Juliette Serra para onde está fora. Gente, eu tenho o Juliette Serra 360 pela direita, reporta o término do 360 visual com bandeirante na fila Brasil. E a 998 azul liberou a pista agora aos 24, chama o solo 291, boa. Ele foi no 1, boa tarde, 698. Quebec Serra foi utilizado na 7ª centena das nós, Quebec Serra. Quebec Serra. E a 998, boa tarde, 7 Alfa, 7 Juliette. E a Alfa, 7 Juliette, azul 698. For the ILS 1-0 and QLS 0-1-2. Então, 7 autorizado, reporta final, trem checado, outra Juliette. Bem autorizado, o circuito pela direita, 7, reporta na final, baixa de checado, beleza. Rumba 76, pouso autorizado na zona, centena 10 nós, rumba 76. Retorno, estamos na rumba 76. Quebec Serra, solo aos 26, direita, onde zona corrige, frequência livre estacionar, Quebec Serra, boa. Vitor 03, Torinha, aeronave está puxando, terminando, puxando agora no 01, 6998. 7, mantenha sua Juliette aguardando a liberação 69 minutos. O Paulo, Salvador, São Paulo, 2231, atualização barreira por objetivo, temos sua informação ótima. Passarela 2231 para barreiras, nível 160 aprovado. Decolagem na 10, curva à esquerda, subida Momo Vatap. Conforme a nota do plano de voo. 5150 transponder, o controle 119.8. Falei 2231, aprovado, barreiras, nível 160. Decolar 10, esquerda, Momo Vatap. 5150, o código de navio do controle de saída. Correto para funcionamento. Na 3217, no portão 2, para acionamento na posição. Suficiente do acionamento, subir para o pushback, o TAN 3217. Para o pushback, o TAN 3217. Solo 6327 da Oceané, com 91 a bordo, 3 horas e 25, Alcena, Brasília, para o TAN. A direita via Índia, ponto de espera, foi 18.95, ajuste no entrando no 2, não vou. O 2 ajuste, direita Índia, ponto de espera 1895 com a torre 6327, obrigado. 6998, com a Cátia da Vienta, atualizado Juliette, portão 03. Afonso Afianca, via Juliette, portão 3, 692. Fala. Bom, 1995, thank you, com 0072. Contact 076, establish on the final ILS 10. Hotel Juliette Serra, baixada e travada de base para final da 17. Conforme a rota, decola da posição 10, substituída da Eulê da Motiva, aciona 5156, 119.8, controle. Autorizado, Guarulhos 360, Salvaterra, decola da 10, curva direita, da Eulê da Motiva, 5156, transponder 19.8, controle. Correto, chama pronto, puxa o funcionamento na linha 9. Deixamos. Condor 076, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 9 knots. Clear land, 10, Condor 076. Controle Salvador, Zulu, até Romeu, no limite da terra. Este uso o Hotel Romeu para serviço de informação e alerta, como centro Recife, 1288 e Alterne, 1260. Este, eu obrigado, Terra, solo ao 31, libere próxima direita, estação na frequência livre, boa tarde. 3817, após a aeronave da Avianca, passar a retaguarda e iniciar o curso 02. Após a aeronave da Avianca, passar a retaguarda, só precisar do seu poder. Lower 076 on the ground at Street 2, leave a nice right and contact the ground 121 decimal 1. 121 decimal 1, comma 076, on the carriage. Set up for experiment. O primeiro nave que chamou puxa? 1620 no 05. 1620, fico livre e puxa uma vez. Chamar ataque. O 355 após a rolagem do tráfego da companhia Lima 100. Após a rolagem Lima 100, 1-0, 8-6-6-3. Aguarda mais alguns instantes e a liberação da pista. Aguardando, 367. Livre decolagem cabeceiro no zero, vento no 0 graus, 9 minutos. Livre decolagem, né? Conduzir 76, Satura Alfa, report na Porto Rio. Fala, muito boa. Reconheceu 76, thank you very much, and we don't have a hunting set yet. Tá, 3217, informa que após a parada, né, vai acelerar o motor número 2 para a partida do motor número 1. Tá, 3217. Da cola aos 34, chama o controle 119-8. 19-8, controle, boa. Controle Salvador, boa tarde, né? 327, deixa eu ver. Olá, 327, boa tarde, contato radar. Suba para o nível autorizado, direto para o Sal Coral. Autoridade 240, direto Coral. É 337, solicita com o final 190. É, submontanha 190, chama 327.